amigos pra me divertir. É o tempo todo atrás de mim. Não dá mais, desse jeito não. Você tá cansando a nossa relação. Se quero ficar longe só no meu cantinho, vai me procurar no bar do seu Zezinho. Eu já sei o que vou fazer. Vou te anunciar só pra perder você. Eu tô igual ao LX, desapega aí. Quero mais, agora eu quero paz. Eu tô igual ao LX, desapega aí, desapega aí, bebê. E solta a larga do meu pé, arrume outra alguém pra fazer o que pra me divertir. É o tempo todo atrás de mim. Não dá mais, desse jeito não. Você tá cansando a nossa relação. Se quero ficar longe só no meu cantinho, vai me procurar no bar do seu Zezinho. Eu já sei o que vou fazer. Vou te anunciar só pra perder você. Eu tô igual ao LX, desapega aí, desapega aí, bebê. Solta a larga do meu pé, eu não te quero mais, agora eu quero paz. Eu tô igual ao LX, desapega aí, desapega aí, bebê. Solta a larga do meu pé, arrume outra alguém pra fazer o que quiser. Eu tô igual ao LX, desapega aí, desapega aí, bebê. Solta a larga do meu pé, arrume outra alguém pra fazer o que quiser. Desapega.